Esse é o César, o DJ da galera. Uhul! Uhul! Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Chovendo aí, aqui tá chovendo. Vai tomar no cu, véia do diabo. Ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz. Aqui não tá chovendo, tem telhado na casa. Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. DJ César! Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. DJ César! Esse é o César, o DJ da galera. César. Esse é o César, o DJ da galera.

e seu César. Seu César, o DJ da galera. DJ César. César, o DJ que é fera. Web Rádio Mania do Melody. Web Rádio Mania do Melody. Oi, sassarica por cima novinha, sassarica por cima novinha, sassarica por cima novinha, sassarica por cima novinha. Chega pro que tá lançando, novinha, tu vem por cê, por cê, por cê, por cê, por cima. Sassarica por cima novinha, novinha, novinha, novinha, sassarica por cima novinha, sassarica por cima novinha, sassarica por cima novinha, sassarica por cima novinha. De quatro você é bola, por cima tu representa a novinha aqui do baile. Esse é o César, o DJ da galera. O melhor DJ da internet. Web Rádio Mania do Melody. Esse é o César, o DJ da galera. César, o DJ que é fera. Seu César. DJ César. DJ César. Web Rádio Mania do Melody.

desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Me fala qual homem que resiste quando elas começam a rebolar. Me fala qual homem que resiste quando elas começam a rebolar. Me fala qual homem que resiste quando elas começam a rebolar. Web Rádio, mania do Melody! DJ César, o melhor DJ da internet! Desce, desce, desce, desce, ela desce e aquece, desce e aquece, desce, desce, desce, ela desce e aquece, desce e aquece, desce, desce, desce, desce, ela desce e aquece. I'm the bike you earn, I ain't no superstar. I'm the bike you earn, I'm the bike you earn, I'm the bike you earn, I ain't no superstar. I'm the bike you earn, I'm the bike you earn, I'm the bike you earn. O DJ que me alertou que ela é experiente. O DJ que me alertou que ela é experiente. DJ César. Vai kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, tá bunda na minha frente. Vai kika, kika, tá bunda na minha frente. Vai kika, kika, tá bunda na minha frente. Vai kika, kika, vai kika, vai kika, kika, vai kika, vai kika, kika, tá bunda na minha frente. Vai kika, kika, tá bunda na minha frente. Vai kika, kika, kika, kika, kika. Desafio pras menina, mexer o bumbum. Desafio pras menina, mexer o bumbum. No ritmo dolo, dolo, dolo. Esse é o César, o DJ da galera. DJ César, o melhor DJ da internet. Web Rádio, mania do Melody. Essa gente fez só para aquela que gosta. Eu sou o Mr. Catra junto com o Jair da Rocha. Essa gente fez só para aquela que gosta. Você gosta? Você gosta? Você gosta? Você gosta? Você gosta? Você gosta? Você gosta? Dá o bumbumzinho, ela te dá o bumbumzinho. Esse é o César, o DJ da galera. Ela te dá, dá, dá.